Bandeira 5962 pela projeção do seu voo, o senhor vai passar através de Léo. O ideal seria a 223, vai ser para a 223. A gente está mantendo agora 225, mudando para 223. Delta até papai, estabilizado? Estou localizador. Complete a aproximação, chame Turem 1-1862. 262, completaram, obrigado, bom trabalho. Turem 32. Hotel 080, para serviço de vigilância e alerta, com Centro Recife agora, em 1260, alterna 135, decimal 5. 777741, Índia Alfa, ponte 0 da 90, torre 1186, altimetro na 020. Baixa o Índia Alfa, ponte 0, 118, com 1020, com 1070. Bom dia. Bom. 721, desça para 5000 pés, o altímetro 0020. 5000 e 20, metade 21. Azul 4463, pushback acionamento. 4463-01, após a passagem do Boeing da Gol retaguarda, autorizado, chama táxi. Após a passagem do Gol, autorizado, 4463. Então, 3216, livre LS, desça para 2000 pés, permanece 1020 no altímetro, fome estabilizado no curso do localizador. 2000, reportagem estabilizada, 232, no meio. Azul 4076, desce para 3000. 3000 pés, 4076. Control, good afternoon, with Jet 5728, Puka Aru, 1500, crossing out. 5728, with the contact my departure plan, maintain 350 Puka departure. 350 Puka departure, possible Romeo Fox 0018. Stand by 1. Stand by. Level 2. Thanks a lot, sir. Truque 18, possibilidade de parar direto BH? Truque 18 seria o Força Aérea 5962? Afirmo, é o Força Aérea 5962. Aguarde. Aguardando. Desça para 4000 pés. 4000 pés, 21. Hotel Papa, Romeo Delta, Hotel Papa. Papa, Romeo Delta, Hotel Papa, conhece o caminho até o espaço? Afirmativo. Sim, está autorizado. Alfa, Juliette, Patiuno, Lima, Mike, Quebec. Chama na Quebec. Quer repetir, ó? Alfa, Juliette, contorno Pátio Uno, Lima mais Quebec, chama na Quebec. Chama lá na Quebec, Delta Hotel Papá. Salvo 463 para o táxi, alterna Salvador, 2 horas e 56, 1-1-0 agora. 463, táxi à direita, Índia e Alfa, ponto de espera da nossa aero torre, 1-1-862, altímetro 0-3-0. Índia e Alfa para o ponto de espera da 10, torre 2-6-2, ajusta 1020, azul 4463. Salvador, muito bom dia, Gol 1777, decolou na Dael Lenda na frequência. Gol 1777, contato Radar na decolagem, bom dia. Se mantém o 340, após 2 km. Entendeu até o 340, pode confirmar o final, Sérgio? Tudo mantém o 340 e após 2000 está autorizado voar direto do letra. Ok, então o 340 após 2000 valendo, Gol 1777. 191 no chame Recife, as frequências 1251 alternando no 332. 1251 no 3325, tá 3191? Confirmo. Obrigado. Decolada 10, curva direita da El, Leda, Brit, controle 1208, acionando 5157. Guarulhos 340, upper Zulu 16, da Euleda Bridge decolando da 10, curva direita, 1208 ao controle, transponde 5157, o 56741, portão 10. Patrão correto, campo de telefonamento. Azul 4076 na proa de Duna, está autorizado para vocês, né? Ainda negativo, como número 3, aguarde a ação do LS, 672. Oi, senhor, 4076, aguarda manter 3.000 pés. Inclusive, eu preciso que o senhor reduza agora para 199. Estamos mantendo 190, vai reduzir então para 170, 4076. 3216, estabilizado? Eu ativo. 3216. Tá estabilizado, né? 3216. Repete a aproximação, chame torre 1-1862. 2-6. 4076, livre LS, desça para 12.000 pés. Acuse estabilizado no localizador. É 2.000, 407, tomada. Papa Romeo Delta até o Papa para o cruzamento da onda. Cruzamento Delta até o Papa, pode sim. Delta até o Papa. Web 5728, call now receive center frequency 126 decimal 85, then cut to 125 decimal 45. 28.285, 25.45, 57.28. The net frequency is 126.85. visual, azul 476. Azul 4076, complete a aproximação. E agora chame a torre 1 no 862. 86, bora. Minha 72, vamos descer para 2 mil pés, livre aproximação, informe estabilizado no localizador. Informará estabilizado no localizador, minha 72. Minha 721, intercepto localizador com a proa 040, da sua frente já está bem reduzido, meia dúzia de meio. 040 é tudo estabilizado. Web 6721. Oi, prossiga, mexa 2 anos. Intercepto localizador com a proa 040, 040 e meia dúzia estabilizada. Ok, tá na proa, 040, sem problema. Minha 721, complete aproximação e redução. Chama agora para o instalador, a frequência 11862. 1862, obrigado. É, está na faixa aqui. 2 e no meio da tela, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, está 32 no meio. Rotário 5962, chame Recife nas frequências 1251, alternando 3325. Estamos 3325, confirme a segunda para o Joker 18. A primária 1251 e a secundária 1325, Joker 18. 1251, 13325, Joker 18. 777, chame Recife em 1251, alterna 1332. Pode confirmar para o voo na 777? Confirmo sim, frequência 1251, alterna 13325. Ok, 1251, 13325, voo na 777. É Cozulo Novembro. Prefiro, vou trabalhar Cozulo Novembro. Usando o terminal para informação de voo e alerta. Chame, tente em contato com o Recife 260, alterna 135, decimal 5, mantendo o visual no 08, é Cozulo Novembro. Confirma a segunda frequência, senhor? 135, decimal 5. 1260, 135, decimal 5, é Cozulo Novembro. Controle Salvador, boa tarde, 4463 Azul, passando 2500, seguida para 1160. Azul 4463, contato radar de decolagem, tudo mantém 1160, após 2000 direto Leda. Confirma após quantas milhas? Após 2000 pés, após cruzar 2000 pés, direto Leda. Gente, tá, então já tá passando 3000, vai direto Leda, Azul 4463, subindo para 1160. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03. Salvador, web 6721, livrando-se, escuta, boa tarde. 6721, boa tarde. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o portão 4, 672. Só web 6741 para posicionamento, está no portão 10. 6741, autorizado, chama táxi. Autorizado, vai reportar o táxi, 6741. Salvador, bom dia, boa tarde, 3304. 3304, bom dia, sua identificação desse mantém um 050, autorizado na chegada Mari. 050, chegada na Mari, 3304. Cidade 304, Itap. E, irmão, autorizado Itap, 3304. Oscar Cairo Lourenço, autorizado no meu PES, na coluna 7, direito, na CER, controle 208, zona 0177. Já novembro. Diego 941, acione identificação desse mantém o 060, na chegada Mari. 060 Mari. Azul 4463, enchendo o centro do sítio. Frequência 1251, antena 3325. 251, alterna 3325, confirmo. Objeto 6741, 102, 42, Confins. Alternativa? Confins. Alfa, ponto espera da 90, torre 186. 21 ainda Alfa, ponto espera 186, Webjet 6741, tá 1020. Obrigado, bom dia. Bom dia. Para o pushback de estacionamento. 486, pátio 3, autorizado, chama a tarde. Chama lá, 486. Solo Salvador, trip 5486, está pronto para o táxi com 4 horas e 20 de autonomia, POB de 61, alterna Salvador. 486, bate 41, alta, alta, alta, ponto de espera, está ficando em frente à torre 1860. Informa que forte barulho de fundo, senhor, na sua transmissão aí. Confirma se assim melhora ou não mudou nada. Melhorou um pouco. Sim. Controle Salvador, boa tarde, Webjet 6741. 6741, contato radar, colagem subam 340 sobre o Dael. Gente, subindo 340 na Dael, pode voar direto da Dael, senhor? Tá livre, direto da Dael. É, direto da Dael. Aqui 25. 050-3804. 3804, desça para 2000 pés, o altímetro no 020. Estabilizado ILSXV, reporte Lucas 2. Reportar estabilizado, está 3804. No Rio descida para 3.000 pés, o altímetro no 020, desconsiderando a altitude em TAP. Desconsiderando a altitude em TAP para 3.000. Índia Paparópica, controle, o número pede corredor Axé, reporte o Fora da Barra. Autoriza o Índia Paparópica subir para 2500 e voar direto Cairu. Prossiga direto Cairu, aguardando para ascensão, Índia Paparópica. Certo, vai prosseguir direto, aguardando instruções para ascensão.